4-5, decolou 1-8, controle 1-9, no sinal 3-5, como voo. Alas 3-5, graças, uma bora. Tropa do Salvador, boa noite, Azul 2781. 2781 para você. Boa noite, tem informação Quebec, nível 960, Vitória da Conquista. 7, Azul 2781, autorizado, de Salvador, Eduardo Magalhães, Vitor Eduardo Magalhães, para Serra Bravo, Quebec Vitor, nível 200, via direto Elefa, após direto Opilor, após direto Vitória da Conquista. A saída, Arbor, após voa posição Elefa, decola da pista 10, com curva à direita, o código é o 5026 e o controle de saída em 119.35. Fecha autoridade Salvador para a Vitória da Conquista, nível 200. Direto Elefa após o pôr e Vitória da Conquista. Decola na saída Arbor, a pista 10, com curva à direita, transponder 5026, controle 119.35. Azul 2781. Azul 2781, cotejamento correto, chama pronto para pushback, acionamento, bate 3. 2781. De Luiz Eduardo Magalhães para Aeroporto Internacional de Brasília. Já Bravo, Bravo Romeu. Via, Upper Zulu, 17 Malba, o restante conforme rota. Nível 360. Saída, Arbor, após posição Elefa. Decolando da pista 10, primeira curva. À sua direita, controle de saída 1199.35. Ah, esse é o Zulu 17, 360. Pela pista 10, curva direita, saída Arbor, posição aberta. Controle 1199.35, se poderia continuar o transporte. 3283, o código transponder é o 5023. 5023 transponder, 5023. Ouro, questionário 6259, puxa. Confirme? Genema 259, autorizado, pushback, acionamento 09, chame táxi. Sala Azul 2781. 2781 prossiga. Informar que a gente não tem condições de cumprir a restrição do nível 110 a 15 milhas do Santos Velar em Salvador. Gente, então cumpra a restrição inferior. Gente, o 2781. Somente para ouvir, por gentileza, a tensão está muito baixa. F54450 galeão. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, via parte principal Índia. Em ponto de espera da pista 1-0, chama a torre no noite desse 95, ajuste 1-0 no 1-0, 1-6, por gentileza. Como é que está na meta, 3283, aguarde, é o número 1 no setor, porém a aeronave já foi autorizada a táxi até o ponto de espera da 1-0. Aguarde somente mais um minutinho. Azul na 2781 novamente? Possível. Possibilidade de coordenar manter a proa, manter o eixo de decolagem da pista 1-0 até cruzar 5 mil pés para após curvar para a proa 280 na saída Arbor para cumprir essa restrição do 110? 59. Nervosa, pista 1-0, vamos 605. Tá 3283 autorizado no 01, chame tarde. Escuta, prossiga. Coordenado com o controle. Após decolagem, pistão 1-0, mantenha a proa de decolagem até 5 mil pés após direita, saída Arbor e após posição Elef. Decola Delta 0, mantém a prova até 5.000 após direita na saída água e após elefa o 278. Pela coordenação. A posição da linha área e manter, pista 1 a 0. Uma 705, solo 37, direita, solo 1, 2, 1, decima 1. Direita, 2, 1, 1, 7, 0, 0. Alfa, mantém o 2010. Alfa, 2010, 2010. Solo 3283, para o TAC, do PO6179, autonomia 3 horas, até na Uberlândia. Salvador, boa noite. TAC 3283, autorizado TAC, Índia, ponto espera da tua. Ponto espera da 1-0, chama a torre no momento desse lado, 5 agitantes, 1-0 no meio. Gente, autorizado TAC, Índia, ponto espera da 1-0, chama a torre, pode assistir no 0 no meio, até 3283. Primeira nave que chamou o solo. 3197, cópia Galeão. Guarde um minuto, cópia Galeão, prepare da Elia de Rumi. Da Elia de Rumi. Azul 2781, que eu puxo acionamento, parte 3. Azul 2781, autorizado, que estiver com acionamento, parte 3, chame o TAC. 7781, 2781. Acho que a Juliette são 705. Bola 705, ingresso Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, 705. Chat, abaixo, para na curva final. Salvador, boa noite, o Sander 283, ponto espera da 1-0, pronto. Tá, 3, boa noite, autorizado a linha área decolar, pista 1-0, vento 1-1-0, graus, meia dúzia nós. Autorizado a linha área decolar, pista 1-0, autorizado a linha área decolar, pista 1-0. Ventura 20 graus, 05 nós. Decolou 3, controle 1-1-935 com o Volvo. 1935, tenha uma boa noite. Polo Azul 2781 para o SAC. 72 a bordo, autonomia 320, alterna Salvador. Na noite desse 1-1-5, ajuste da altímetro na 0 na meia. Gente, até o ponto de espera da 1-0, via parte principal Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste na 0 na meia, o 2782. mais Eco Juliet, grata. Em Salvador, Boa Azul 2781, no próximo ponto de espera da 1-0. Agora 781, boa noite, autorizando a linha aérea decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, meio de nós. A linha decola pista 1-0-2781. Your engine is in vehicle number 6, Comet Vortex. Ah, we call this, né, posto 560. Do Aeroporto Internacional de Salvador, Luiz Eduardo Magalhães, para o Aeroporto Internacional do Velhão, Antônio Carlos Jobim, nível 360, saída, confirmando, rota, Upper, November 857, Moço, restante conforme plano de voo, saída da El, Leda, após posição Irume, decola da pista 90 com curva direita, código 5034, controle de saída 119.35. Galeão autorizado, nível 360, rota Upper 9857, Moussou, restante conforme. Decola no zero, curva direita, perfil da Eoleda, voa após Irume. 5034 no transponder, 1935 controle, copiou o TAN 3197. Correto, TAN 3197, cotejamento correto, chama pronto, portão 66. Chamará. Azul 2781, decolou 49, mantenha a prota 5000, controle 119, decimal 35. A gente mantém a prota 5000, controle 1935, 2781, boa. Salvador, good evening, Brasil Air Force 2560. Brazilian Force 2560. Calmer ready to enter runway 10. Afraid, I have conditions to take off from this position on runway. Alright, so call the line up and departure. I take off runway 10, Brazilian Force 2560. We call Brazilian Force 2560. Então 3197, autorizado o pushback acionamento, reporte FANAX. Portará para o BANX, 2560, line up and wait for runway 10. Line up and wait Air Force 2560. After departure, runway heads until 4,000 feet. Clear departure takeoff runway 10, wind 110 degrees, 07 knots. Clear for takeoff, after takeoff, runway heading until 4,000 feet. Runway 2560. Approach 11935. Approach 11935, have a good night. 3197, autorizado táxi via parte 1, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1918 2195, aviste no 017, por favor. Boa noite, autorizado alinhar e decolar, pistão na 0, dentro 110 grau, 07 mais. Salvador, boa noite. O 10099 está ciente da informação. Quebec, portão 8, autorização corre. Do Confins, via Pizulo 21, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa. Aciona 5045, controle 119.35. Está autorizado para Confins, nível 360, via Pizulo 21. Decola na 10, curva direita, perfil da Arbor, está Elefa. 5045 é o transponder, 119.35 o controle, gol 1099. 1099. Cotejamento correto, no 8, reporte para o Pushmega Funamento. Eita. Fala agora no 7.05, da Quebec, autorização velhão. 1705, boa noite, Quebec confere, aguarda o instante, cópia, prepare a saída da El. Da El, 1705. Salvador para Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima, via rota do plano, 890-857, meu jogo 360. Saída da El, Leda e Irume, pichão no a zero em uso após decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5046, frequência do controle 119.35. Galeão 360, até 98.57. Daniel Leda e Rumi, decola da 10, curva direita, 5046, 935, 1705. Fala 705, 2 GMS correta, pode ponto para pushback e taxi. É ponta não, 705. Estacionamento, voo 1099. É Fast Tag, 1099. Autorizado, voo 1099. Gol 8099 com 163 a bordo, 1254, Campinas. Gol 0099, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera Torre 118.95, ajuste altímetro no 017. Pátio Índia, ponto 0295, 617, ajuste com 1099, bom final, boa semana. Salvador, boa noite, o gol 1099, próximo ao ponto espera 90, pronto. 1099, boa noite, dirige a colagem de São 10, vento 1110, grau 08, noite. Salim, decola 10, gol 1099. Colores 1-5, controle 1-1, 0-3-5, bom voo. 0-3-5, boa noite. Taxi.